Criador, fez todas as coisas pra sua glória e louvor. Por sua palavra, pelo seu poder, tudo que existe fez acontecer. Fez o universo assim como é, e formou o homem e do homem a mulher. Um casal Deus assim criou, dois do mar se caem em amor. Poderia ser melhor.